é forte como o sol, sublime feito a lua. O meu Jesus, ele quer mudar sua vida, fazer parte do teu ser, pra não ver você sofrer assim. Por isso, abra de uma vez seu coração. Jesus vem pra você, uma nova dimensão. Abra de uma vez seu coração. Jesus vem pra você, uma nova dimensão. Te guiar por um caminho de amor.